Razão, Prega e Pinho na Pisadinha. Ela quer dançar numa cama sutra. Ela quer agitar numa cama sutra. Ela quer pular numa cama sutra. Ela quer gritar numa cama sutra. Gatinha, vem pra cá, vem cantar um pancadão. Vem vibrar, vem gritar, vem dançar até o chão. A batida desse som, o povo fica agitadão. Desce até o chão, rala no bico popozão. Desce até o chão, rala no bico popozão. Desce até o chão, rala no bico popozão. Desce até o chão, rala no bico popozão. Rala na bica, rala na bica, rala na bico popozão. Rala na bica, rala na bica, rala na bico popozão. Ela quer dançar numa cama sutra. Ela quer agitar cama sutra. Ela quer pular numa cama sutra. Ela quer gritar numa cama sutra. Gatinha, vem pra cá, vem cantar o pancadão. Vem vibrar, vem gritar, vem dançar até o chão. Na batida desse som, o povo fica agitadão. Desce até o chão, rala na bico popozão. Desce até o chão, rala na bico popozão. Desce até o chão, rala na bico popozão. Desce até o chão, rala na bico popozão. Rala na bica, rala na bica, rala na bico popozão. Eu disse rala na bica, rala na bica, rala na bico popozão. Rala na bica, rala na bica, rala na bico popozão. Rala na bica, rala na bico, rala na bico popozão. Rala na bica, rala na bica, rala na bico popozão. Rala na bica, rala na bica, rala na bico popozão. Thank you.